Ah, mas Exu bebe e fuma. Pra que que eu vou conversar com Exu? Exu bebe, Exu fuma. Sim. Não todos, mas alguns. E vamos falar assim, uma grande maioria, né? Energia. Preconceito. Quer saber porque Exu fuma? Quer saber porque Exu bebe? Nós podemos ficar aqui 3 dias falando. De tanto conceito que tem, de tanta visão e ponto diferente. Não vai ser com uma fala minha apenas que a pessoa vai entender. Tem que estudar mais. Mas o que eu vou explicar? O corpo formado de energia, matéria. Exu pode beber água e fazer o mesmo efeito? Pode. Pode fazer garrafada para beber o mesmo efeito? Pode. Agora não estou bebendo nem fumando. Mas quando eu sinto necessidade por médio, eu faço isso. Por quê? São bebidas voláteis. Quem não sabe o que é volátil, né? Ó. Oh. Caderninho pra ele, né? São bebidas voláteis. Entra no organismo, sai fácil. E já sai na pele. Vai sair na hora. Então, vem um consulente pesado. Fazendo muito bebida. Vai sair na hora. Não fica energia nenhuma no médico. Aí, fez o fumo. O médico que não pita, Exu respeita. Ele não puxa para dentro. Porque ele não precisa de colocar a fumaça dentro do corpo. Vá fora. Meu menino não faz o fumado. Então eu só vá fora. Porque eu preciso é da fumaça. Fumaça que muitas das vezes, assim como um cachimbo de preto velho, ou outro, coisa utilizada por outra entidade. A fumaça limpa o corpo astral. Muitas vezes tirando o que você chama de, nas palavras difíceis, né? Daquela religião que nomeia tudo, né? É, larvas astrais. E, né? Miado. Vamos falar na palavra de Umbanda. Quizila. Uhum. Tira as quizila. Entendeu? Limpa as quizila. E aí você tá baforando. Limpa a quizila e não deixa que eu vim no médio. Então, fuma e bebe por esses motivos. A consciência aberta, que é a visão aberta, é o caminho por onde se anda sem preconceitos. O que é o preconceito? É um conceito pré-determinado de algo que, na verdade, você não conhece. Porque se conheceria, não seria pré-conceito, seria conceito. Quando se conhece, se tem um conceito. Quando não se conhece, é um preconceito. Porque quando você fala preconceito de Umbanda, porque a pessoa não conhece e julga a Umbanda. Preconceito de qualquer outra coisa, porque não se conhece e julga. Do cemitério, eu vi um menino lá, pulando de cobre em cobre. Que menino é aquele, essa sete? Que menino é aquele? Salve o seu Sete Catacumba! Boa noite! Boa noite! Esse é o Sete Catacumba! Voltamos a encontrar, hein? É, graças a Deus! Saravá, né? Das crianças e dos peixes! Saravá! Uma satisfação falar com o senhor aí novamente? Saravá, né? Louvado seja! Por que o senhor tem esse nome aí? Sete Catacumba, né? É. Trabalho na radiação, né? As sete linhas, mas em especial em uma, né? É meu pai homologou, né? Sete Catacumba, morador da Calunga, né? Sete Tumba, né? Sete Catacumba, morador da Calunga. No ponto da meia-noite, eu levo um pra cada tumba. No ponto da meia-noite, eu chamo sete catacumbas. Levar um pra cada tumba não é matar os outros, não. O povo acha que é matar, né? Ninguém, sete catacumbas não mata ninguém, não, né? A pessoa mata a si própria, né? Com seus próprios atos, pensamentos, né? Ah. Os sete catacumbas, né? Pode ajudar. Agora, se vir pro lado de cá, né? Tem o tratamento que merece, né? De acordo com o que foi passado pra Exu cumprir, né? De acordo com o que foi passado pra o filho aprender. Então, sete catacumbas vem na radiação de Omolu, tá? Trabalha nas sete linhas do sete orixá, né? Tem a força das sete linhas, porém trabalha na radiação de Omolu, né? Omolu trazendo aí, né? A força aí que vem da cura, cura espiritual, né? Assim como o Buluá aí representa a cura, né? No ponto do material físico, né? O material não físico, né? O Molu é a representação da cura espiritual. É assim que sete catacumbas trabalha. É assim que sete catacumbas vibra. Deixa o sete catacumbas também, né, Zão? Representa praticamente todos os terreiros de Umbanda, né? Trazendo esse axé, essa força, né? O sete catacumbas é uma falange muito grande, né? Brinquei, né, com você, vamos falar novamente, né? Mas nesse médio é a primeira vez, né? Sim. Mas já encontramos em outras andanças. Oh. Esse mesmo espírito que vos fala, né? Oh. Saravá, seu sete catacumbas. Uma satisfação enorme. Qual é a diferença entre a cura material e a cura espiritual e qual delas o senhor acha mais importante? Não existe mais importante. Oh. As duas têm o mesmo valor de importância. A diferença entre elas, que a cura material no físico, a maioria das vezes é causada por coisas físicas, né? Às vezes você caiu, machucou, né? Você caiu, machucou, o quê? É físico, né? É. E às vezes só o tempo leva pra curar. Mas, com conhecimento, sabedoria e com força de axé, pode acelerar o processo de cura, né? Vocês não tomam remédio pra acelerar o processo de cura? Sim. É a mesma coisa, né? São remédios, né? Feito com ervas, plantas, ou com a força do axé, né? Com terapias, é, que vocês fazem aí, né? Desses negócios aí, de vocês aí, né? De, esses treinos, essas terapias pra curar mais rápido e outras coisas, né? Tem também a cura espiritual, que a cura, muitas vezes, o problema se encontra na mente. Mas da mesma forma que tem o corpo físico, tem o corpo espiritual. O corpo espiritual representado, né? Através do que vocês chamam de chakras, né? Outras pessoas já chamam de outras coisas, não importa o nome, o importa é que tem. E essa cura espiritual é feita através disso, um desequilíbrio, tanto mental, né? Um desequilíbrio, né? Às vezes o material gera um desequilíbrio espiritual, assim como desequilíbrio espiritual pode gerar um desequilíbrio material, dessa mesma maneira vai acrescentando aí. Essa cura, né? A cura de Molu, a gente vai fazer a cura de um que às vezes pode refletir no outro. Quando você faz a cura no espírito, no espiritual, às vezes cura algo que está em carne. E às vezes vai fazendo assim por diante, né? Faz a cura material, a cura no físico e cura espiritual. Não existe milagre não, viu? Milagre é balela. Se a pessoa dá um bode, o senhor não ajuda a melhorar assim em uma semana? Vou fazer o que com o bode? Vou fazer o que? Montar nele? Quem com bode? Uhum. Vocês da terra que comem. Já viu o espírito parar sentado e comendo na encruzilhada ou no cemitério, né? Vou oferendar pro Calunga lá. Vou lá na Calunga, vou lá pro seu sete catacumba, vou oferendar pra ele. Vou levar um bode, umas 10 galinhas. Vou levar pra ele também umas 50 velas. Que aí o milagre é mais forte, né? Que aí ela vai empenhar mais, porque eu tô lumiando a Calunga. Né? Vou lumiar a Calunga, que vai aparecer na árvore de Natal. Que eu vou fazer com isso? Que eu vou fazer com bode, com vela? Ai, você cabe a gente fraca. Achar que Exu é escravo. Achar que Exu porque oferendou faz. Não, oferenda, Exu não tá nem oferendo, não. Tá nem. O que importa é a sua intenção. Se você acender uma vela, conseguiu intencionar e colocar toda a sua energia naquilo para que aquilo aconteça, vai acontecer. Às vezes, no seu pensamento, sem acender vela. Agora, uns ou outros tem que acender umas velas a mais. Tem que colocar umas coisas a mais. Para quê? pra pessoa mesmo conseguir concentrar. Porque a oferenda não vem do fato. Você ali, a oferenda não inclusa, não. É começa a partir do que a entidade pediu, ou com seu coração, né? O seu babalaô, pai de santo, dirigente, seja o nome que quiser, falou. Aí começa a oferenda. Aí ela vai daquele momento, ao momento que você pensa no dia a dia, ao momento que você vai lá comprar as coisas, ou produzir a própria coisa, e vai lá até o momento final de colocar ela e pedir com a força toda do seu pensamento para que aquilo aconteça. E a partir daí, aí tá o segredo. Começar a movimentar para que aquilo aconteça. Porque vai lá, faz oferenda, enche o cemitério, ou enche a encruzilhada de porcaria. E depois, ó, eu já fiz minha parte. Oferendei e já pedi. Agora é aí você vira. Que é milagre, que é cair na cabeça deles, né? Ah, eu quero um trem pra me andar, né? Um trem desse de roda, né? Carro que vocês falam, né? Tá, vou pegar e jogar nessa cabeça, então. Já que eu sei, acho que o trem vai cair aí. Se você não fizer a sua parte, não tem jeito, não. A gente pode ajudar, mas se você não fizer a parte, nada funciona, né? Nada funciona. A gente vê muitos carros escrito assim, foi sete catacumbas que me deu, e aí? Olha, eu não dei não, né? A pessoa conquistou. Conquistou. Se é dela, foi ela mesmo que a deu. Foi ela mesmo que a deu. Uhum. Foi a Ju que me deu, foi Deus que me deu, foi não sei quem que me deu. Você mesmo que você deu, hein? A não ser que alguém, outra pessoa te dá, né? É. Aí coloca lá, foi meu pai que me deu. Aí ninguém põe não, né? É. Tem vergonha, né? É verdade. Quais são os maiores mitos que se tem a respeito de Exu? É achar que Exu é mau e achar que Exu é bom. Exu é justo. Ah, mas Exu não tem sentimento. Não, claro que tem. Mas a gente faz o certo e o que tem que fazer, independente do sentimento que a gente tem dentro. Que a gente sabe que precisa para evolução. Se cada um na Terra soubesse o que é isso, estaria tudo perfeito. Fazer o que tem que fazer, sem ficar de melindre, sem ficar de reclamação, de chororô, por causa de coisa óbvia. É verdade que se a pessoa dentro do terreiro não criou afinidade, ela tem que pensar duas vezes antes de sair, porque senão Exu persegue? Perseguir quem? Que a gente vai ganhar perseguindo a pessoa? Qual que é a ideia? O problema, isso aí, eu vou falar. E se você frequenta um terreiro que fala isso, que ele me xinga que fala, mas saia. Saia. Porque isso não é umbanda, não. Claro. Quem sou eu pra falar o que é umbanda e o que não é? Mas tem algumas práticas óbvias que não é nenhuma religião faria. Nenhuma religião que é voltada ao culto do amor e da caridade. Agora, você fala que a religião ia voltar pra outra coisa, aí, né? Fala o que quiser. Mas umbanda, que é amor e caridade, não. Por quê? Se Exu é guardião, Exu é protetor, vai lá, aroê, Exu é chama, Exu baixo, Exu darão, não sabe nem o que tá falando. Fala pra falar, porque escutou o outro falando. É, então. Né? Tá louvando Exu, falando que Exu é guardião, Exu me protege, né? Exu é grande, é forte. E aí Exu, hora nenhuma tá falando, Exu persegue quem corre, sai do terreiro, Exu corre atrás da gente, não. Hora nenhuma fala isso. Hora nenhuma. É. Exu nenhum vai falar isso. Exu nenhum. Tá errado. Exu não persegue ninguém. Exu, muitas das vezes, é a causa da sua consciência. A causa da sua consciência. O que seria a causa da sua consciência? Como eu falei, Exu não é bom. Exu não é mau, Exu é justo. Sua consciência de cobra. Existe um fator universal que deve fazer aquela cobrança. Esse fator universal muitas das vezes é chamado de Ishu, que vai fazer a cobrança da sua consciência. Porque eu, Exu, não tenho nada a cobrar de ninguém. Eu não tenho nada, ninguém me deve nada. Eu tenho a cobrar de mim mesmo. Porque eu também não sou perfeito, não. Tenho meus erros, Exu erra. Da mesma forma que vocês encarnados, estou evoluindo da mesma forma, só que agora numa posição diferente. Numa visão diferente, num trabalho diferente. E não quer dizer que eu sou Exu, que eu sou pior com o preto velho, que eu sou pior com o caboclo, porque tem essa visão errada. Exu é espírito inferior. O preto velho é muito mais evoluído. O caboclo, ih, nem se fala. Ih, nem nessa terra não teve, tão bom que ele é. Então ele é o xeró, ué. Visão errada. Pontos de vista. Se alguém acha que é assim, tudo bem, eu respeito. Mas eu, como sete catacumba, o que eu aprendo no mundo espiritual não é isso. Claro. E o que falo é o seguinte. Existe Exu mais evoluído, existe Exu menos evoluído. Isso não depende da linha de trabalho. E depende da forma que você vai evoluir melhor. Se eu evoluo hoje, melhor como sete catacumba. Se eu consigo fazer um trabalho melhor. E como é dado esse trabalho? Através das minhas experiências de vida e oportunidade que eu tive. Foi me dado esse trabalho. Mas na verdade, não foi me dado. Eu conquistei. Como eu falei anteriormente, não existe nada dado. Tá? Coloque isso na cabeça. Nada dado. Nada. Nada. Essa de catacumba. Peguei esse charuto aqui e te dei. Talvez você pode considerar esse dado. Ou como um presente. Um presente não é uma coisa dada, é? Quando você ganha um presente, ah, me deu um presente, sim. Mas não dado dessa maneira que vocês pensam, né? Quando falam que é dado, não parece que é uma coisa fácil? Enquanto fala em presente, não parece que é alguma coisa para agrado? Para um amor? Você recebe presente de quem? De quem gosta de você, né? Você recebe presente de quem não gosta? Só se for um cavalo de Troia, né? Que vocês falam, né? Presente de quem é grego, né? Só se for. Cavalos. Claro. As pessoas têm medo de falar com o Exu porque acredita que o Exu quer comprar a alma dela. É, sabia que tinha nota no mundo espiritual, não. Ah, tô brincando, né, só? Como é fazer um trato com o Exu? Um pacto? Exu não faz pacto. Exu não faz trato. Exu oferece mudança. Oferece a mudança. E coloca termos. Isso não é pacto. Porque se não cumprir, a gente não vai cobrar nada. Isso não cobra aquilo que você não deve. Como que funciona? A pessoa chega para Exu, a maioria. A grande maioria, né? Vamos generalizar, né? É. Já que você está generalizando o assunto, né? É. Vamos generalizar. A pessoa chegou para Exu. Foi lá e pediu, ô Exu, eu preciso de um emprego melhor. Você me ajuda? Eu falo, sem ajuda. O que é que eu preciso fazer? Ó, você vai acender tantas velas na encruzilhada para abrir seu caminho. Tararam, na calunga, seja no ponto que for, né? Vai fazer isso, isso, aquilo outro. Porém, sempre tem um porém. Nunca o trabalho é só isso. Você tem que mudar até a atitude sua. Quando você for firmar a vela, você vai pensar, ó, isso que eu tô fazendo é errado. Tem que mudar meu ponto de vista em relação a isso. Não estou trabalhando da maneira correta. Esses sentimentos meus eu tenho que abandonar. Então o Exu te dá uma oportunidade de mudança sem nem você ver. Porque você é tão focado no trabalho, que você vai pensar que foi o trabalho que você fez das velas que fez se adquirir. Mas na verdade, Exu trabalhou com aquela energia que você deixou, junto com a mudança e as firmezas que você colocou, e aí se consegue alcançar. Agora, o cara foi lá, fez trabalho, não conseguiu. Fez trabalho errado. Exu vai cobrar? Cobrar o quê? O que você pediu não foi um emprego? Mas se não teve, vou tirar o quê? Pra que eu vou tirar alguma coisa sua se você não teve nem o que você quis? A punição, quem te deu foi você mesmo. Porque você não mudou. Porque você não seguiu as orientações. Porque às vezes a consulta com ele só fica aí, ó, uma hora. A pessoa faz só assim, aham, é isso mesmo, eu vou mudar, eu tenho que mudar. Saio daqui, a primeira, assim, você me ajuda a mudar? Ah, claro. Saio daqui. Como que a pessoa muda? Ficando na mesma coisa ou tendo as dificuldades da vida? É, realmente. Tem a dificuldade. Então saio daqui, eu quero ter mais paciência. Primeira coisa, foi sair daqui, tem uma vaca no meio do caminho. Já começa a gritar, ai meu Deus do céu, sai da frente, pelo amor de Deus, fica doido. A primeira lição é no passo fora do terreiro. Primeiro passo, já tem lição pra ela aprender. Ela não pediu paciência? É que até como sem praticar. Exu oferece a mudança. Exu não dá a mudança. Exu ensina a pescar. Exu não dá o peixe. E se Exu der o peixe, é porque você precisa para adquirir aquela mudança. E caso não adquira a mudança, Exu fala, esse peixe não é seu. Traz pra cá. Porque você não adquiriu com todo o apoio que Exu deu. Então você vai ter que aprender de outra forma até chegar no ponto que foi merecido. Saravá. Saravá. Sete Catacumbas, é mito ou verdade que o Exu que é tratado com corte é mais forte do que aqueles que não são? A questão do corte é algo além de Umbanda, né? Então a questão do corte não quer dizer que o Exu é mais forte e não quer dizer que existe Exu mais forte ou mais fraco com um corte. A questão é, o médico que faz o corte, com os preceitos aí no candomblé, ou o molô, ou alguma variação de Umbanda traçada, uhum, ou outra religião, uhum, o médico que faz o corte, ele às vezes tem uma concentração, às vezes, maior do que o médico que não faz dentro desta religião, que eu falei, não dentro da Umbanda, que se pratica conforme a sua fundação, correto? Sim. Ele às vezes tem um do que o que não fez, porque ele oferendou. Da mesma maneira que no caso de Umbanda, que não tem nada a ver, o corte como não se pratica na Umbanda, que foi fundada lá nos antigos, né? Que começou com Zélio, né? Acabou com Sete Cruzilhadas, e depois vem aí com essas figurões, vamos falar assim, né? Da atualidade, né? Que se fala, né? Por aí. Não existe corte. A maioria de Umbanda, né? Não existe corte. Então, numa casa que não tem corte, Exu trabalha tão forte como a casa que existe. Aí são diferenças de casa. Não quer dizer que eu trabalho numa casa que tem corte e trabalho aqui que eu vou ser mais forte lá. E pode acontecer do mesmo Exu trabalhar numa casa que tem corte e numa casa que não tem. Porque aí é o preceito ritualístico. Exu precisa de vela para trabalhar? E aí? Não. Exu precisa estar de noite para trabalhar? Não. Exu precisa estar no escuro, escondido? Não. Exu precisa de capa? Não. Cartola? Não. Roupa? Exu não precisa de nada disso para trabalhar. Eu não entrei no mérito da força dentro da casa dos preceitos de cada casa. Então, se eu pedir a capa, que não arrumou pra mim, não foi porque eu acho bonito, foi porque eu pedi, foi mais o quê? foi pra mim, não. Pra quem? Pro médium. Pra proteger o médium. A minha capa no mundo espiritual já me protege. Então, é plasmado a minha capa aqui em cima do corpo do médium. Porque enquanto eu estou trabalhando, a capa protege o médium. Eu entro dentro do corpo do médium? Claro que não, né? Claro que não. Tem como. Né? Vocês fazem os estudos aí dessa terra, né? Dois corpos, né? Ocupar lugar no mesmo tempo? Não, senhor. E como que incorpora? Ligação de chakra, não é isso? É. Então eu fico próximo. Eu não tô dentro dele. Estou próximo, bem diferente. Então, preciso de equipamento. Pra quê? Proteção. Proteção de coroa. Proteção do corpo. Onde puxa energia. Leva embora. Porque o preto. O preto é ausência, né? De cor. Não é isso? Sim. Mas aqui o meta de calça branca não atrapalha, não. Atrapalha, não. Porque o branco, ele irradia as cores. E o preto, puxa as cores. O trabalho deixou, na grande maioria das vezes, é o quê? Puxar, descarregar. Eu sou filho de quem? O Molu. Quando você pede alguma coisa para o Molu, você pede que leva tudo para onde? A terra. Não é isso? Ponto de força? Puxa, joga na terra. Por que que eu chego e gosto de abaixar? Meu punho de força, terra, sou filho de quem? É o Molu. Eu louvo meu orixá. Então, é um ensinamento que eu passo. Que não é porque eu sou Exu que eu não devo louvar meu orixá, não. Que se eu tô na religião de Umbanda, e o preceito dessa casa é louvar o orixá, louvarei o orixá. Agora, tô trabalhando na casa que é santo. Ah, o Molulé, são o que seja, né? Cada casa lá arruma um sincretismo, né? É. É são não sei o quê. Eu vou chegar lá e louvar aquele santo. Porque não deixa de ser minha vibração. É. Quando você chega na casa de uma pessoa, você respeita as regras, não é isso? Se a pessoa pede tirar o chinelo, você entrar, você não tira? Sim, senhor. Você não chega e abre geladeira de ninguém, abre? Não. Respeito, não respeito? Sim. Então o Exu e qualquer entidade tem que trabalhar dessa forma. Ah, mas essa casa não é sua também, não, se eu escutar. Como é? Claro que é. Mas é só minha. É uma casa de muita gente. Tanto desencarnado quanto encarnado. Então, da mesma maneira que cada médium tem o seu respeito com o terreiro, cada entidade deve ter. Cada entidade deve ter o respeito com o terreiro à medida que o médico também tenha. Porque é errado. Errado não tem respeito com o outro. Errado não tem respeito pelo chão que se pisa. Pela camisa que se veste. Respeito é uma palavra fundamental. E básica. Para qualquer um. Não só de Umbanda. Mas para a harmonia de viver com o próximo. Claro que sim. Conversando com o Caveiro, Caveira, salve sua banda. Saravá, seu Caveira, né? Tem dois Caveiras aí, né? São um de cada lado, saravá. É. Eu disse que a fórmula do corpo fechado é a consciência aberta. Como é que o senhor interpreta isso? Ah, isso é muito fácil, né, senhor? Só quem tem, né? A consciência fechada que não interpreta. É tão simples, né? E pra quem tem a consciência fechada, que não consegue interpretar, né? E procura Exu, a gente abre os caminhos, né? É. No meu caso, eu desenterro, né? É. Lá do fundo da catacumba. É. Vamos desenterrar o mistério. E como funciona esse mistério? Muito simples. A consciência aberta, que é a visão aberta, é o caminho por onde se anda

Vá, se sentir necessidade e se o coração pedir. Porque muitas das vezes o pessoal procura terreiro, quase todo mundo, é no aperto, querendo milagre. Aí chega no terreiro e vê outra coisa. E aí, na verdade, encontra um milagre, sim. Que milagre é esse? É o milagre da mudança interior. De parar de ver aquilo como uma praga, como uma coisa ruim. E ver aquilo como uma coisa boa. Ver aquilo que tanto causou problema, que te levou ao terreiro, como uma oportunidade de mudança, de aprendizado. Porque antes só reclamava. Tem gente que é negativo pra tudo, né? Vocês copiam, meu caidinho quebrou. Ah, que azar que é esse? Nossa senhora. Zará demais, ao invés de ir lá apanhar e pegar outro. O garrava caiu, derramou tudo. Nossa senhora, minha vida acabou por causa disso. Tudo nem me deu errado, olha. Tá vendo? Acabei de falar, o copo quebrou, agora o trinco caiu. Isso é o demo. Que demo? Isso é essa cabecinha fraca que não apanhou os carros direito, não foi lá apanhar e não cuidou pra não derrubar o outro trem. Tem nada espiritual nisso. É ó, cabeça, né, de vento. Nem de vento que não é, né? Louvado seja Jansan. Quebrou? Apanha. Só com cuidado. Se ficar reclamando, ó, quebrou. Ah, credo. Nossa senhora. Que bagunça. Derrubou. Aí, xinga mais. Derruba aqui. Derruba ali. Vai quebrando tudo. E fala, tá vendo que eu sou zarado? Tudo acontece comigo. Agora, se tiver falando, ó, quebrou. Vou arrumar e providenciar outro. Sem reclamar, sem chororô. Arrumar bonitinho e derruba nada. Porque presta atenção no que faz. E aí, por isso que a vida da pessoa tá bagunçada. Aí chega pra conversar com o Exu e fala, ó, tá acontecendo isso comigo, aí o Exu já fala, ó, tá bom, já falou isso, que tá acontecendo mil coisas. O Exu pode nunca ter nem visto a pessoa no astral ou no outro. O guia da pessoa que chegou ali junto com ela, não precisa falar nem uma palavra. O Exu não precisa nem corrigir, que é o quê? Descobrir, né? Que Exu também não é milagre, né? O povo acha que Exu sabe tudo. Você não... Exu é profeta. Que profeta! Exu corrigira. Você chegou pra sentar, às vezes o Exu não te conhece mesmo, não. Só que no instante que você tá sentado ali, seus guias te acompanham. Vamos falar, quem não, né? Anjo de guarda, vamos falar assim, né? Quem fala assim não tem guia. Então você tem anjo de guarda. Alguém te acompanha, né? Te protegendo. Vem pro Zé com o Exu e conta, né? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Não o que você tá vendo. Mas o seu guia tá te acompanhando, seu anjo de guarda. Aí, se for preciso, Exu brinca, eu falo alto ri, que é o momento de extração. Que é onde a gente vai lá no fundo da sua cabeça e descobre o que de fato está acontecendo. Por isso que Exu fala alto ri, brinca, é para entrar no seu íntimo. Porque quando você distrai, que a gente consegue entrar no seu íntimo. Entrou no seu íntimo, trouxe para a realidade, e aí Exu fala. Exu não é milagreiro. E aí, quando a pessoa está dando tudo errado, uma coisinha não precisa nem corrigir. Você já viu como é que tá a hora da pessoa na hora que chega, né? Aquela energia densa. Chegou, sentou. Aí começa a falar, ah, tá bom. Já fala pra ela, ó, tá acontecendo isso. Por quê? É óbvio. Não precisa nem corrigir. Aí, enquanto vai falando, ao mesmo tempo a gente corrigira. E aí vai descobrir o que que é necessário de fato pra ela melhorar. Porque às vezes o problema tá aqui, ó. Você tá vendo aqui, né? Tá vendo bonitinho, né? Mas esquece que tem um buraco desse tamanho dentro. Que pode esconder muita coisa aqui dentro. Então a gente tem que ver. Virar a cartola, a cachola, né? E ó, cavar a cara no fundo. E ver, ó, tá rasgado. Tá faltando um costura aqui. Outro aqui. É isso que tem que melhorar. É assim que deixa o trabalho. Não é nenhum segredo, não é nenhuma coisa, né? De outro mundo é, né? Que a gente não tá nessa carne, né? A gente tá em outra dimensão, né? Vamos falar assim, não outro mundo, né? Vivendo, na verdade, são dimensões que vocês separam por nível, né? Mas na verdade é tudo uma só. Porque o plano de vida é todo interligado. O plano divino é perfeito interligado. Então não tem como, né? Porque como que a gente ia interligar no plano de vocês? Se fosse tudo paralelo. Sim. Ficou confuso? Não, claro que não. Se ficou, a gente rodeia mais até entender, né? Você sabe de catacumbas? Quando as pessoas dizem Exu, sempre admite que fez muitas atrocidades no passado. Que moral ele tem pra vir aconselhar a gente em terreiro de Umbanda hoje? Tá, nem tudo. Nem todos os Exus fez muitas atrocidades. Ah lá. Tá. Na verdade, eu vou te fazer uma pergunta. Ah lá. Vou te responder com uma pergunta. Quem nunca fez muitas atrocidades no passado? Ou um preto velho sempre foi aquela pessoa boazinha. Nunca cometeu erros. Os erros de Exu são maiores, será? Ou serão posições diferentes em tempos diferentes? Claro. Ou serão pontos de vista diferentes? Muitos encarnados se acham superior a Exu. Então. Muitos. Né? Porque aquele Exu. E muitos terreiros têm isso. Não tem o Exu, você tem que chegar, dar ele a bebida, porque aquilo lá é um beberrão. Dar ele o pidelo, que é um viciado. E trata ele lá. E Exu só trabalha se oferendar. Se não tiver a velhinha dele, a bebida dele, o maravo dele, a capa dele, o chapéu dele, ele sobe. Não força, não. Que caridade é essa? Que tanto se fala? É esse Exu que chega pra fazer a caridade? Não, não. É esse Exu que você vai pedir conselho? Mostrando que o bem material está acima da caridade? Que uma capa... Ah... Pode ser que o Exu não trabalhe de jeito. Tá, mas por quê? Você já perguntou ele por quê? Ah, não, porque se não tiver o que ele quer, não trabalha. Não. Não existe fé cega. Correto? Então tem que saber das coisas. Falar, Exu, não vou trabalhar se eu não tiver capa. Você chegar pra ele e perguntar, por que você não vai trabalhar porque não tem capa? O médium, principalmente, tem que saber o porquê, né? Por que que não? E aí, ele tem que responder, plausivelmente. E ele pode responder. Eu não trabalho sem a capa, porque se eu tiver sem a capa, posso prejudicar o médico com as energias a qual não conseguirei segurar em cima dele, que vierem em cima dele. Ou a minha energia está muito forte e às vezes o corpo do médium não vai aguentar muito tempo. Então eu preciso da minha capa, eu preciso da minha cartola, eu preciso do meu charuto, eu preciso do meu marafo. E aí, sabiamente, como um bom filho... Você vai entender. E da próxima vez que ele vier, vai estar lá. Tá entendendo? Tudo tem um porquê? Tudo tem uma razão? Agora, virou e falou, não, não trabalha sem capa. Podia nos explicar, claro, que você tem que sempre perguntar com educação, né? Não vai chegar, pois você fala assim, por que você não vai ficar se o outro fica? Aí eu falo assim, tchau. Vai lá e vai embora. Porque você chega numa pessoa na rua e manda alguma coisa, não. A pessoa vai te fazer alguma coisa? Vai te responder? Não. Educação cabe em qualquer lugar. Seja com entidade, seja com o irmão de terreiro, seja na rua, seja em qualquer lugar. Porque aqui você se aprende e vai praticar lá fora. Então se você não trata bem um guia, quem dirá seu irmão? Quem dirá alguém lá fora? Então... não tá praticando o que a Umbanda prega. Tá vindo aqui pra bater tambor e cantar, só. Bater tambor e cantar, compra um tambor, coloca na sua casa, põe ponta, escuta e bate com a mão dos vizinhos. Não vem gastar seu tempo aqui, não. Entendeu? Sim. Seu Exu, qual foi o último e o maior obstáculo que o senhor teve que superar para ser admitido numa falange de Exu? O último obstáculo foi ter que aceitar que eu tinha morrido. Aceitar que não pertencia mais a esse mundo. Pois quando se vive muito tempo, com grande conhecimento e com grandes conquistas, você não quer aceitar que morreu, não. E por que eu fui convidado a trabalhar na falange específica de Sete Catacumbas? Conhecimento. Falange Sete Catacumbas, conhecedora de quê? Magia. Cabala. Deixa eu falar. Entre outras magias por aí, né? Então, para um espírito, né, quando desencarna, ser convidado a trabalhar na falange, ele tem que ter um conhecimento maior desse lado que vocês chamam na Terra, né, de ocultismo. Porque o que, que é ocultismo? É aquilo que não é revelado a todos ou nem todos têm o acesso, não é isso? Ocultismo não é bruxaria, não. Não. E outra? Quem falou que bruxaria é do ruim? A pessoa não pode fazer uma bruxaria do bem, não. Pra ela mesmo. Não tem religião aí de bruxaria aí que a pessoa procura na prosperidade? Né? Que eu não vou citar nem o nome pra não ficar causando conflito. Isso aí não faz macumba. A grosso modo. O que, que é macumba, né? Que vocês brincam tanto, um bandista brinca com outro. Não é o trabalho. Não é acender uma vela pro senhor de guarda depois que você costuma falar assim, eu fiz uma macumbinha ali com o irmão de casa, não é isso? Aí se outra pessoa de fora vira e fala assim pra você, ô macumbeiro! Aí você se sente magoado. É. Eu não sou macumbeiro, e outro, só eu que posso falar isso. Eu sou, então eu posso. Ô bobagem! Ô macumbeiro! Sou mesmo! Então, macumbeiro, cumprimenta. Tchau. Seu Sete Catacumbas, todo mundo está aberto a sofrer uma obsessão? E como a gente identifica? Todo mundo está aberto. A partir do momento que pisou nessa terra, está aberto a sofrer obsessão. E não quer dizer que o espírito não sofra obsessão de espírito. Uhum. Espírito também sofre obsessão de espírito. E por que essa abertura? Você consegue ficar bem o dia inteiro, 24 horas? Não, senhor. Você fica todo momento felizão. Esparramando sorriso e dando tchauzinho. Não. Não fica. Porque vocês têm o quê? Sentimento. E o sentimento gera, às vezes, momentos ruins. E às vezes, nesse momento ruim, a obsessão ataca. Como evitar isso? Antes vou falar como identifica. Simples. Para quem já conhece, carrega o patuá, né? Já é de terreiro, tem um pequeno conhecimento, já consegue identificar se está sendo obsediado ou não. Pelo simples fato energético. Quando uma coisa é sua e quando não é sua. Para quem incorpora é muito fácil, né? Porque assim que sente outra presença, já sabe. Já sabe. Não pode é confundir, né? Porque tem gente aí. Depois eu vou falar nele. Uhum. Para não misturar os assuntos. Uhum. Então, tem que sentir as energias. Tá ficando desanimado. Coisa que você gostava, você não gosta mais. Coisa que te fazia bem, claro, né? Coisa que te fazia mal. Agradece, né? Não gostar mais. Coisa de fazer bem, você já perde o interesse. Começa a ficar chateado com as pessoas sem motivo. No trabalho, fica irritado. Às vezes uma pessoa faz uma coisinha desse tamanico, você nem enxerga. E aquilo pra você acabou o dia. Sinais o quê? Obsessão. Porque o obsessor ele vai atacar em pontos que vão te deixar irritado, triste, desanimado. E aí tá na hora, pra aquele que é de fé, que carrega um banda no peito ou qualquer outra religião, tá na hora de fazer o rezado. Tá na hora de louvar a quem se acredita. Recorrer a quem? Ao homem lá de cima, Deus. Recorrer a Deus. E por que que eu falei recorrer a Deus não encheu? Não apreto velho, não acabou. Porque nos momentos de dificuldade sempre deve se recorrer a Ele. Porque qualquer pedido feito a Ele, não há entidade, guia, anjo de guarda, seja o que você quiser chamar, que negarás um pedido feito com fé. Qualquer entidade de luz vai ser comprar sua causa para te ajudar e retirar aquele obsessor, desde que o pedido seja feito com fé. Então, temos que sempre agradecer a Deus. Como livrar da obsessão? Agradecer todo momento. Dificuldades, alegrias, qualquer coisa, agradecer. E é a todo instante. Lembrou, agradecer a Deus. A maioria das pessoas não faz nenhum rezado na hora de comer. Não quer dizer que você vai pegar um terço. Eita, mãe! Chico o terço. E começa. Pai nosso, a Maria. Pai nosso, a Maria. A comida esfriou, deu bicho. Aí, rezou três Pai Nosso, tá lá assim. Pai Nosso, eu tenho que fazer isso. Pai Nosso, aquilo. Cabeça no lugar, rezando pra outra coisa. A boca fala uma coisa. A cabeça. E aí, o que vale? Pensamento, intenção. Pensamento não tem força. Não é a força do pensamento. Então, não adianta nada rezar um terço, rezar um rosário, fazer reza em casa, fazer defumação. Se naquele momento não concentrar especificamente para aquilo. Pegou o prato comer? Tem muita gente que não tem e queria estar no lugar de quem está comendo. Pegou? Tá aqui o prato comer. Precisa ficar rezando, contoar não. Lembro naquele momento. Obrigado, Senhor, por este alimento que tem. Falando isso de coração. Pode ser na mente, não precisa gritar, né? Você chega num lugar lá, obrigado, Senhor, Sérgio Cataco, me ensinou. Obrigado, Senhor, pelo alimento que tem. Ó. Tá vendo? Eu agradecendo, Sérgio Cataco. E eu não preciso saber que você tá agradecendo, não. Quem tem que saber é você, sua consciência. Deixa o nenhum precisa saber. Porque tá rezando todo dia de novo. Eu rezei, Sérgio Cataco, você tá vendo? Eu rezando aqui, né? Você falou pra me rezar, tá vendo eu rezando? Eu não quero ver nada, não. E eu tenho que fazer minhas rezas, você é as suas. Cada um tem que fazer seu caminho. Que a gente pode ajudar uma a outra. E na medida. Não vem pensando também que é chuaju também só porque é bonzinho, não. À medida que cada consulente que procura o Exu, o dia que seja, é ajudado, consegue a mudança, por menor que seja, aquele guia também recebe. O médium recebe, a pessoa recebe. O bem gera o bem. Todos recebem. É dividido, se você acha que está com esse bem, cada um recebe uma parcelinha? Não. É tudo da mesma intensidade. De acordo com cada um. O guia de acordo com o amor que ele colocou para atender. O médico, no amor que ele se dispôs, que não adianta também nada, não. Chega o médico para trabalhar. Lixa, eu tenho que incorporar para atender esse povo. Aí chega a entidade, fala só coisa bonita. Aí o médico vai embora. Reclamando, tô cansado, amanhã tem que trabalhar, acabou comigo, anem. Anem. Que caridade que é essa? Fica em casa, vai dormir, vai assistir televisão, vê bobagem lá, ó. Que estranho, que eu nunca vi fazer tanta bobagem. Ficar vendo aquelas bobagens que eles inventam, aquelas historinhas, né? Que eles dão lá, como é que chama? Novela. Pelo amor de Deus, com quem vê isso? Me desculpe quem tá vendo. Mas, isso chama fugir da realidade. Fugir da realidade. Porque quando tá vendo aquilo, fica imaginando uma realidade que não é sua. Pra quê? Pra esquecer dos problemas. E aquilo que aquilo adquire na sua vida, qual o conhecimento bom que aquilo traz pra sua vida? Nenhum. Porque aquilo quer o quê? Vender. Quer propagar o quê? Vender. E o que é que vende? Coisa boa ou coisa ruim? Tem muito mais gente. No boteco ou no terreiro? Não sejamos hipócritas de falar que é no terreiro, né? Não. Não sejamos hipócritas. Sai na rua aí, ó. Eu desafio. Contar quantos terreiros que tem em qualquer cidade, quantos bairros que tem. E aí soma todo mundo que vai nos bairros, todo mundo que vai na cidade, no terreiro. Faz as continhas lá, ó. E me conta. Ah, você que eu tá com mão. Então um bairro na frente da minha casa só vai 3 pessoas. Um deles. Agora soma todos. E quantos bairros que tem? Tem terreiro também que vai só 3. Claro. Ô, seu Sete Catacumbas, uma pessoa já procurou amarração com pombagira e disseram a ela que só o seu Sete Catacumbas faz a amarração que ele quer. E aí? Amarrar a língua dela e raspar. É um deixar homem. De ser bobo. É um homem. Dele, sem que seja, né? E aí? Sete Catacumbas não faz amarração, não. Exu não faz amarração. Pombagira não faz amarração, não. Se falou que faz, não é, não. Vai que você é bobo, você está num bando fazer amarração. Você chegou no terreiro, falou que faz amarração. E aí, primeira coisa que você fala, seus mirombinhos, seu dinheiro, é tanta consulta. Isso é um bando. Isso é manifestação de para a caridade? É amor e caridade? Dá o pé dali. Dá o pé. Agora. Quero fazer. Então vai e fica lá. Depois você vem aqui sentar nos pés dele, que tá como implorando pra desfazer. Que é o que mais acontece. Quem trabalha em terreiro, sério, sabe o que eu tô falando. Sabe o que eu tô falando. O que mais acontece é a gente que fez essas coisas erradas e procurar terreiro implorando pra desfazer. E a gente vai negar ajuda? Não. Não nega. Mas... não tira a responsabilidade da pessoa nenhuma. Ela tem que ser consciente dos seus atos. Tomar consciência do que pediu. Consciência do que fez. Consciência dos seus erros. Pra aí sim se livrar daquilo. Porque o que, é que sempre acontece? A pessoa fica desesperada depois. A vida vira inferno. Que você acha que é mexer coisa boa? Não. O que, é que eu falei agora? A prática do bem gera o bem, não é isso? Sim, senhor. A prática do mal... gera o mal. Livre-arbítrio é uma palavra muito bonita, né? É. Todo mundo fala. O livre-arbítrio. E você vai tirar o livre-arbítrio de outra pessoa, então? Olha. Vai amarrar ela? Você tá fazendo o quê? Traz cá seu livre-arbítrio. Você agora é minha. Igual cachorrinho, né? Passa até a mão na cabeça. Só que uma hora esse cachorro morde. Olha lá. E aí? Aí você vai caçar um médico. Que o cachorro não vai parar de morder. Porque ele despertou. Porque a amarração só atinge um tipo de pessoa. Qual tipo de pessoa? A pessoa que tá fraca. A pessoa que não tá com Deus. E principalmente que tá fraca com os pensamentos da cabeça de si própria. É o que você falou sobre a obsessão que eu expliquei, não é isso? É. E assim que acontece a amarração. A amarração com quem tá bem não acontece, não. Mas a pessoa que pediu vai sofrer as consequências da mesma forma. Oi. Porque foi a intenção dela. Vocês não acreditam em lei de ação e reação? Sim. Isso, a amarração você acha uma coisa boa ou ruim? Oi. Ruim. Tá privando o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio vocês não consideram como uma coisa divina que todo espírito tem? Uhum. Então você está mexendo com o quê? Uma coisa divina. Está mexendo com uma coisa muito grande. Que às vezes, para mim é o maior bem do espírito, é o livre-arbítrio. Porque não se faz nada sem liberdade. Não se pode ter nenhuma consciência sem liberdade. Aí eu pergunto, retire o livre-arbítrio da pessoa, que retirarás o seu. O seu sossego e seu livre-arbítrio chegarão uma hora que não terão sossego. Ô, seu Sete Catacumbas, quero falar mais disso mais um pouco com o senhor. Fala. Mas nós já chegamos nos minutos final. Aí nós ia ter que... Mas rápido demais, velho. Rápido demais. Aí ia ter que fazer mais um encontro, o senhor tá com tempo? Salve. Então vamos ficar mais um pouco? Fica, vamos falando, né? Não deu nem tempo, né? Não, a não ser que eles queiram que eu vou subir, né? Não, tá tudo tranquilo aí, tá não? Se quiser que eu suba, eu subo, né? É. Vou falar com o senhor mais um pouquinho. Daqui a pouco, no nosso próximo encontro, quero que o senhor responda o seguinte. O rapaz tá dizendo assim, mas eu amo aquela moça de verdade. Eu sei que ela me ama. Se Exu fizer a amarração, vai dar oportunidade a ela de ver o quanto ela me ama e voltar pra mim. Você nem meu pito. O senhor já responde, mas dá uma mensagem final pra esse encontro. A mensagem final é... Amor e caridade está acima, muitas vezes, de nós mesmos. Está acima do que pensamos ser, do que pensamos ter e do que pensamos em agir. Temos sempre que andar com cautela, pois, né, não existe amor fora da caridade. E essas frases não são minhas. Quem não sabe, estude. E eu digo, estude sempre. Saravá. Saravá, seu Sete Catacumba. Claro, oê, seu Sete Catacumba. Saravá. Para o Exu. Claro, oê, seu Sete Catacumba. A consciência aberta, que é a visão aberta, é o caminho por onde se anda sem preconceitos. O que é o preconceito? É um conceito pré-determinado de algo que, na verdade, você não conhece. Porque se conheceria, não seria pré-conceito. Seria conceito. Quando se conhece, se tem um conceito. Quando não se conhece, é um preconceito. Porque quando você fala preconceito de Umbanda, porque a pessoa não conhece e julga a Umbanda. Preconceito de qualquer outra coisa, porque não se conhece e julga. Então, para ter a consciência aberta, para caminhar com o coração aberto, tem que se o quê? Ter conceitos. Esqueça os preços. Se algo não te interessa, então larga aquilo para um lado, né? Para que falar? Larga para um lado. Não precisa ter conceitos. Isso aqui não te interessa. Agora, pra quem tá assistindo também, vai lá, Umbanda tanto faz pra mim, né? Tô nem aí. Desliga! Vai fazer outra coisa que te interessa. Vai caçar o que interessa. Pra que é o que interessa? Então, procure saber. Não veja só essa conversa minha, veja muitas. Leia, estude, para criar conceitos. A partir do momento que você criou conceitos, aí sim, terá uma consciência livre e aberta. Só assim consegue caminhar.